Clube. Dez horas. ZYB 551, 960 kHz. Rádio Clube de Itaituba. A sintonia da paz. Novecentos e sessenta kHz. Muito mais música. A partir de agora você ouve o programa Manhã na Clube com Késia dos Anjos. Cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. Sua manhã com muita música, devocional diário, informação e a participação do ouvinte. Cada manhã. Até o meio-dia, a sua manhã é aqui. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não Deixa eu mandar beijo aqui pros nossos ouvintes que estão ligadinhos na nossa programação. Zica Castro, um beijo pra você. Ela tá aqui mandando um recadinho. Bom dia, na paz do Senhor, princesa do Senhor. E eu quero ouvir o hino primeiro, silêncio, depois do grito. Só me lembro dessa parte do louvor. Ele é muito lindo. E ouvi ele no seu Instagram. Acordei com vontade de ouvir ele novamente. Ofereço pra você e pra todos os ouvintes do programa. Deixa eu mandar também aqui, olha, um abraço pra quem? Pra Maria do Carmo, que mora lá no Sertão das Cotias, próximo à Cunha, lá em São Paulo, que vai estar ouvindo o nosso programa. Ai, que bênção! O irmão dela, o Antônio, que mora lá em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, tá gravando o nosso programa e vai enviar pra ela. Olha que maravilha! Ai, que bênção! Adoro essa comunicação assim, família, né? Um enviando coisas boas pro outro. Olha que coisa, que bênção! Deus abençoe você, tá bom, Maria do Carmo? Deus abençoe a sua vida através da nossa programação da Rádio Clube chegando até você. E já fiquei sabendo que você ama a canção de Vanilda Bordieri, Pensamentos. Então pronto, a gente vai tocar aqui também em oferecimento aí pra Maria do Carmo, tá bom? Aqui a música não para, são 11 horas e 28 minutinhos, já eu tô de volta, não sai daí. A sua rádio agora é 100% digital. Transmissão digital. Clube, clube, clube. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar. Voar, voar, queria ir ao mar e saber a profundeza que ele tem. Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Nair e passar uns dias em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. De voar, voar, voar, voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, voar, voar, voar. ir à lua pra saber como me sentiria lá. Chegar perto das estrelas e tocá-las com as mãos, e de perto só queria contemplar. Gostaria de ir às nuvens pra saber como podem tanta água carregar. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus tocar em suas mãos. Eu quero tocar em suas mãos. Imagino como de voar, voar, voar, voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Estou pensando, sinto vontade de voar, voar. De voar, voar, voar, voar. Imagino como deve ser. Eu imagino como é lindo o seu olhar. Quando eu estou pensando, quero te abraçar, voar, Jesus. Voar, voar, voar. Imagino como deve ser. Novecentos e sessenta kHz. Muito mais música. Loja Zoe apresenta os mais belos calçados femininos, bolsas e acessórios para você. Tudo com muita qualidade, estilo e marca exclusiva. Rasteirinhas, tênis, saltos médios e alto. Modelos lindos para todos os gostos e ocasiões. Parcelamos em até 3 vezes no cartão, com preços acessíveis e sempre com aquele desconto. Venha nos fazer uma visita na Rua Hugo de Mendonça, número 255. Loja Zoe, o sapato que cabe no seu pé com o valor que cabe no seu bolso. Estilo e elegância é na Zoe. Seus cabelos merecem todo cuidado especial, então venha para o Espaço VIP Natiele. Escova progressiva, corte e escova, hidratação, coloração, penteados e muito mais. Com os melhores produtos e ricas técnicas para os seus cabelos. Espaço VIP Natiele fica na terceira rua entre João Pessoa e São José, bairro Bela Vista. Atenção, amigo cliente! Na hora de comprar seu óculos de grau, visite a Ótica Cristal. Trabalhamos com todos os tipos de lentes e armações do mercado óptico, com os melhores preços e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Parcelamos sua compra em até 6 vezes sem juros, no crediário próprio e facilitado. Visite a Ótica Cristal, qualidade e conforto visual. Na Nova de Santana, número 135, Comércio. Telefone para contato 99168-6595. 11 horas. e um minuto. E já volto pra gente se despedir, porque já são 11 horas e 49 minutinhos. Nosso programa já tá quase no finalzinho, hein? Mas vamos aproveitar e vamos dar aqueles glórias, cantando uma canção abençoada pra você agora. Uma música, uma música, uma música. Mas na hora de ouvir rádio, só tem uma. Clube.